vai brilhando, mil paetês salpicando o chão de poesia. A vedete principal no subúrbio da central foi a pioneira. E no